ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 28 de outubro, está entrando no ar o seu Tema Livre. Nós vamos tratar hoje, ainda no rescaldo das eleições, mas não diretamente dos resultados das urnas. A presidenta Dilma foi reeleita, os governadores que foram para o segundo turno venceram também, em quase todos os estados foram os que estavam apontados na liderança das pesquisas. Mas o que sai das urnas é um sentimento, um movimento, principalmente nas redes e nas mídias sociais, que espanta e escandaliza, de certa forma, principalmente os meios intelectuais, os meios mais acadêmicos, que é esse sentimento antinordestino, esse sentimento de que Dilma ganhou porque o Nordeste votou nela, como se isso fosse uma submissão do nordestino aos programas sociais do governo, que são o Bolsa Família e outros programas que beneficiam principalmente as camadas mais pobres, a identificação do nordestino com o pobre, com a miséria, com a pobreza, que é uma coisa histórica brasileira, é cultural, e é para tratar dessa questão que nós estamos aqui atendendo, inclusive, a solicitação do historiador Oswaldo Monteal, que está aqui conosco hoje, vai discutir, vai abrir esse debate, mas também com a participação do Luiz Turiba, poeta, jornalista, ele próprio nordestino pernambucano, ele próprio migrante que chegou aqui com a matula nas costas aqui na redação, e também o André Barros, que é advogado e também voltado para direitos humanos, direitos em geral, foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições pelo PSOL e também tem posições bem claras e definidas sobre essa questão. Eu gostaria de passar a palavra ao Oswaldo Monteal para que ele dê o pontapé inicial nessa conversa. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Golo. Muito obrigado aí pela gentileza aí de abrir o espaço aqui do Tema Livre. Sempre aí realmente uma tribuna onde nós temos a possibilidade de falar, né, o que nós pensamos, aqui as visões, o contraditório é respeitado, e isso realmente, essa história, né, do Nordeste brasileiro, ela vem de longe do que diz respeito à lógica excludente. nunca é demais lembrar, eu cumprimento já meus amigos, André e o Turiba, um grande abraço e agradecer a honra de estar com vocês. Lembro o ouvinte que no século XVII há um livro belíssimo do Evaldo Cabral de Melo, aliás, parabenizar o diplomata e historiador que agora ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Recentemente, último eleito na Academia Brasileira de Letras, o historiador e diplomata Evaldo Cabral de Melo, num livro fantástico chamado O Negócio do Brasil. Leiam, muito importante. Quando o Nordeste foi vendido, o projeto de venda do Nordeste por Portugal como forma de pagar dívidas na Europa. Belíssimo livro que eu indico ao senhor ouvinte, a você que está me ouvindo, que já leu, vai reler. O Negócio do Brasil. Evaldo Cabral de Melo. Legal. É bom o livro do pernambucano, uhum, do historiador e diplomata pernambucano, Evaldo Cabral de Melo, irmão, né, do poeta João Cabral de Melo. É bom dar uma olhada nessa história do Nordeste no Brasil, porque desde esse tempo, do século XVII, hein, os portugueses pensaram em alienar essa parte do território nacional. Então esse eu acho um episódio muito marcante, muito característico. E que o Evaldo trabalhou muito bem como historiador. Historiador, né, do clássico livro Rubro Veio, uma das obras mais importantes, né, da historiografia brasileira. Eu não preciso falar dos trabalhos sobre Nassau, né, os estudos. Nossa, o Evaldo tem uma vasta vasta bibliografia dedicada à história do Nordeste, particularmente à história da luta do povo pernambucano pela sua independência. Nós sabemos que a história do Nordeste é uma história. É, como disse o Turiba aqui na, no, antes do. Quando estás aqui na, nos bastidores do programa, né? Ele comentando que a história do Nordeste é a história do Brasil, né? Então me causa espécie, entendeu? Me causa, assim, perplexidade que os incautos. É uma gente desclassificada, né? Não é só uma gente desclassificada e destituída de intelectualidade e de condições de acesso. Eles têm. É que não querem, né? Não querem porque dá trabalho. Estudar, sentar a bunda e ler. Isso dá trabalho, pô. Né? Como nós. Décadas de dedicação à análise do Brasil. E você que está me ouvindo, né? Que está aí trabalhando, né? Nas mais variados cantos do país, né? Está suando sua camisa por esse país. Que construiu o Brasil. Século XVIII, que logo... adiante, né, mostra o Nordeste, como vocês sabem, não foi vendido, né, felizmente está aí, e pelo contrário, redimido, e sobretudo com Lula e Dilma, sobretudo, que deram enorme visibilidade a essa região, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, enorme visibilidade, mas eu não quero, Golo, falar só disso, eu queria só mencionar, se você me permite, o André e o Turiba, não quero me estender muito, mas mencionar alguns episódios importantes do século XVIII. Historiador assim fica falando demais do tempo e a gente fala de 400 anos em 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse, após esse episódio marcante, que foi a tentativa de venda do Nordeste para saldar dívidas da metrópole, nós tivemos o quê no século XVIII? Uma sucessão de rebeliões anticoloniais. E onde é que elas vieram? Não foi só em Confidência Mineira, do Alferes, do nosso Tiradentes. A figura importante e tal, que virou símbolo da República, vejam que não é à toa. A República não tinha símbolos, foi buscar em Tiradentes, 100 anos antes da Proclamação, 1789, a Proclamação da República, 1889, foi buscar 100 anos antes um símbolo que não tinha, a República, e pegou em Minas. Interessante, né? Pegar lá em Minas, né? Onde também se decidiu a eleição, pró-Dilma. Minas deu uma votação importante, viu? E São Paulo também, a Dilma teve 8 milhões de votos. O Sul-Sudeste deu a Dilma 26 milhões de votos. Então vamos com calma com esse andor aí, que esse santo é de barro, pô. Eu vi então, aqui, Oswaldo, um estudo, um levantamento feito aqui na internet que eu achei bastante interessante, que mostra que desmitifica de uma vez por todas e desmente essa história de que Dilma ganhou porque o Nordeste votou nela. E aí diz o seguinte, onde Dilma perdeu para o Aécio, ela teve 36% dos votos válidos. Ela e Aécio, ela teve um em cada três votos foi para Dilma, dois foram para o Aécio. Onde a Dilma ganhou do Aécio, ou seja, onde o Aécio perdeu, o Aécio teve um em cada cinco votos. Ele teve 21% dos votos válidos. Então, quatro votos, de cada cinco votos válidos, quatro foram para a Dilma, um para o Aécio. É óbvio, como você acabou de dizer, que isso não se deu no Nordeste, isso se deu no colégio eleitoral mais denso, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que São Paulo ganhou o Aécio, mas no Rio e em Minas foram os dois decisivos. Agora, você falou de razões históricas, e eu acho interessante... Que a gente vai buscar lá na Confederação do Equador, essa coisa toda. Eu queria lembrar. Essa origem do sentimento antinordestino. E eu queria que a gente trouxesse isso para os dias atuais, porque as pessoas já não sabem nem hoje por que está acontecendo, o que dirá em termos de história. Turiba. Bom dia, Golo. Obrigado pelo convite. Sempre honroso vir a esse programa com temas atuais, polêmicos. Bom dia aos meus companheiros de mesa, Oswaldo Montiel e André Barros. Eu estou assim um pouco rouco por causa da campanha ainda. Das manifestações contra esse movimento antinordestino. E como nordestino, eu acho que o importante é a gente falar aqui do sentimento pró-nordestino que temos todos no Brasil. Eu tenho um amigo francês que chama Nicolas Karsic, que é um tocador de violino. Ele não é um tocador de violino, ele é um mestre do violino e ele tem um trabalho chamado Cordestinos, porque ele se apaixonou justamente pelo xaxado, pela música nordestina, pelo baião, e faz um trabalho espetacular junto com a Renata Jambeiro, ela cantando samba e ele na base do forró e tudo isso. Como nós estamos numa rádio, eu acho que é importante dizer isso, que quando você me chamou e me deu o tema, eu fiquei pensando assim, eu vou falar desse sentimento pró-nordestino que esse francês, esse mestre do violino, foi tomado e chegou, se mudou para cá. Hoje é um cara que toca com Gilberto Gil, toca com grandes músicos, é um músico de primeira qualidade, e ele tem o maior orgulho de dizer: eu também sou nordestino, embora eu tenha nascido no Nordeste de Paris. Entendeu? Então, como nordestino que sou, um nordestino que veio muito cedo para o Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro, assim como São Paulo, é terra de nordestino. O Nordeste, os nordestinos não estão somente nos cinco ou seis estados que deram o maior número de votos à presidente Dilma, mas estão espalhados por todo o país. Quer dizer, os nordestinos chegaram ao Acre, tudo isso. Então, lembrando do Nicolau Crassi, que eu me lembraria de Dominguinhos, que tem uma música que é um hino de todos nós, né? Por ser de lá, do Cerrado, por ser de lá do sertão, lá do Cerrado, lá do interior do mato, da caatinga e do roçado. Eu quase não durmo, eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo sair quase que não consigo viver na cidade para viver contrariado. Esse espírito nordestino. E, ao entrar aqui, conversando com o professor Oswaldo, eu me lembrei também que é no Nordeste que o Brasil é mais Brasil. Foi a partir de uma praia nordestina, Cabralha, Porto Seguro hoje, que foi iniciado esta nova civilização, pós-civilização indígena, pós-civilização nativa que já existia aqui. Né? Foi ali, naquele paraíso, que Cabral e toda a sua rapaziada, porque era uma aventura de jovens, essas grandes viagens, essas grandes navegações, aí o pessoal tinha 18, 19, 20 anos, eles eram bem, todos bem jovens. Aportou e foram recebidos por índios tupinambás. Os portugueses tinham flautas, tinham pandeiros, porque pandeiro é um instrumento persa, um instrumento que chegou na Europa através da ocupação muçulmana, e os índios tinham chocalho. Chovia no dia que os portugueses chegaram aqui. Isso tudo que eu estou dizendo está na carta de Pero Vaz de Caminha. Isso é história. Pensei que você estava falando de memória. Não. Não, você está falando com tanta propriedade que o Turiba estava lá. Falou da idade dos cheguei barulhos. Cheguei a fazer um selfie com os índios. E aconteceu naquele momento a primeira roda de samba. De samba. Turiba, já que você está falando de samba, eu queria aproveitar. Então, já que você o tá... samba, porque a palavra semba é uma palavra nordestina, agora samba é uma palavra tupi-guarani, não é? O samba, que é isso que une todo o país, e Jacques do Pandeiro dizia, né? Tudo é coco, tudo é samba, entendeu? Então, não tem como fugir da nordestinidade brasileira. Já que você falou da cultura, da música popular, eu queria lembrar, então, uma das primeiras músicas, remontando aqui ao grande nome da música popular nordestina, que é Luiz Gonzaga, junto com Zé Dantas, com Humberto Teixeira e tal, mas lembrando um dos primeiros, talvez, primeiro música de protesto, que é aquela que diz: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo povo do sulista nessa seca do sertão, mas doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Quer dizer, desde aquele período, desde aquele então, que aquilo ali é virada de 40 para 50, nós já temos esse sentimento de que o nordestino ele estava numa posição inferiorizada diante seu doutor, esse povo do sul e esse povo do norte, dessa diferença. Eu queria que o André entrasse aqui na conversa também, que o André está prestando uma atenção, parece a coruja da piada, não fala nada. Bom dia, André. Bom dia, Golo, bom dia, Turiba, bom dia, Osvaldo, os ouvintes do Tema Livre, da Rádio Nacional, que eu sempre venho aqui, gosto de registrar que meu pai foi proibido de ser jornalista do Brasil em 64, e ele era da Rádio Nacional, ele foi um dos 36 jornalistas caçados no ato institucional número 1 do golpe militar de 64, ele era da Rádio Nacional. Eu acho que as diferenças, como cantou o Império Serrano, ser diferente é normal. Né? Até tem um samba do Império que fala também, e Nordeste, cabra da peste, com orgulho eu sou. Então, a diferença é a riqueza do Brasil. O Brasil, a maravilha é a diferença, quer dizer, nós temos aqui uma riqueza cultural admirada pelo mundo inteiro. O que não é cabível, eu acho que o Brasil seria um país muito fácil de ser, inclusive, uma lição para todo o mundo, porque a gente vive as diferenças aqui normalmente. Até muitos criticam a questão da democracia racial. Nós estamos aqui perto do Saara, todo mundo diz, pô, aqui os judeus e os muçulmanos vivem em harmonia. Então a diferença aqui no Brasil é maravilhosa, ela é a nossa riqueza. O que não é, o absurdo do Brasil é a desigualdade social e regional. Essa que ela é tão absurda que a Constituição brasileira, eu acho que inclusive deve ser a única Constituição do mundo que tem isso, a Constituição brasileira diz no artigo 3º, é tão escancarada a desigualdade social e regional do Brasil, é tão absurda, ela fere todos os direitos humanos possíveis na Terra, no universo, sei lá onde, que ela diz, a Constituição diz no artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, esse tipo de discurso atualmente, eu acho que na realidade, que está agora, depois da eleição, que é um discurso da revanche, da vingança, do golpe, ele foi trabalhado durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, você via esse discurso sendo construído. E a candidata vencedora, ela, inclusive, colocou isso no marketing, porque ela, então tá bom, se é o Nordeste, então tamo lá. E ela foi pro Nordeste. Eu acho, inclusive, que se alguém tá brabo, deveria tá brabo, inclusive, com a Marina e até com Pernambuco, porque Pernambuco, há uma morte, né, de um candidato a presidente do Brasil, que eu acho que deveria ser melhor esclarecida. E a Marina, ela entrou, e a família do Eduardo Campos, que a gente até, eu queria um esclarecimento melhor sobre essa morte, a família e a Marina apoiaram o candidato Aécio, mas não conseguiram transferir o voto. Pernambuco votou com a Dilma. Por quê? Eu acho que a força, eu acho que as políticas sociais, inclusive, eu sou a favor que elas deveriam ser maiores. Eu acho que são muito tímidas as políticas sociais. Mas, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos uma preocupação com a erradicação da miséria e com a fome. E isso, obviamente, pesou na decisão. Mas, como você falou, Golo, é importante esclarecer que a Dilma, quer dizer, se você tem até essa conversa, né, o Sul e o Sudeste do Brasil, a Dilma teve mais votos no Sul e no Sudeste do Brasil. Então, esse tipo de discurso, dividindo o país numa bipolaridade entre PT e tucanos, entre vermelhos e azuis, essa bipolaridade, ela não existe. Ela não existe, ela é absurda. Inclusive, existe sim uma discussão que vários devem colocar, que é a seguinte: Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro teve menos votos que as abstenções, voto em brancos e votos nulos. Quer dizer, essas pessoas que votaram em branco, não foram votar e votaram nulo, elas estão contra essa forma de fazer política, tanto dos tucanos como do PT, que transformou, obviamente, que o mercado engoliu a política e ninguém mais, obviamente, há um clamor contra essa forma de fazer política que está ultrapassada e todos eles devem prestar atenção. Oswaldo. E só assim, naquela questão inicial que eu lembrava, e o Golo tem toda a razão, as pessoas hoje já têm esse sentimento, imagina pensar em tempos de antanho, né? Só que o problema é que além desse preconceito, vem muito nos pés de atribuir ao nordestino um quietismo, uma aceitação da sua condição. E eu lembro Cipriano Barata na revolta de Pernambuco de 1817, a conjura baiana, a revolta dos alfaiates de 1798 na Bahia, a Confederação do Equador liderada por Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, Frei Caneca, né? Que tinha uma perspectiva separatista em função das críticas à Constituição outorgada pelo Imperador, né? E escreve um texto fantástico, fundamental para os anais da história do Brasil, que é a crítica à Constituição outorgada, a Constituição de 1824. O Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, escreve essa crítica à Constituição outorgada, mostrando o autoritarismo do Império, né? E a necessidade de uma república no Brasil. É bom lembrar a perspectiva também do Cipriano Barata. Eu lembro uma frase do Cipriano Barata que é muito importante e que é muito característica do nordestino. Ele diz: a liberdade é a doçura da vida. Isso é uma frase fantástica do Cipriano José Barata, né? No panfleto chamado Sentinela da Liberdade, que eles divulgaram, era um libelo civil que rodou o Nordeste no final do século XVIII e início do século XIX. Então, a riqueza política do pensamento nordestino na sua gênese, né? E para não dizer, e nós conversamos, né, Golo, ontem pelo telefone, para não dizer os autores contemporâneos, né? O pensamento social contemporâneo de Celso Furtado, de Josué de Castro, de Paulo Freire, do pensamento crítico contemporâneo, que já tinha raízes, para lembrar aqui o Sérgio Buarque de Holanda, já tinha raízes num Brasil colonial, né? Onde você tinha um sentimento de rebeldia, de direito de autodeterminação muito forte, de direito à rebelião. Os nordestinos reivindicam o direito à rebelião. Então, essas políticas sociais que chegam, e há que se lembrar, viu, o discurso do presidente Lula em Recife, 3-4 dias antes das eleições, onde ele diz aos nordestinos: o Lula foi muito importante em Pernambuco, viu? Esse discurso dele eu ouvi todo pelo rádio, todo. E ele disse uma coisa muito forte: esses que estão aí contra nós, Lula disse, são nazistas. Foi uma fala dura. Olha, não tem político no Brasil que diga isso não, de nenhum outro partido de esquerda no Brasil que diga isso não. Que tenha, como é que eu posso dizer, Golo, não seja, espera. É, disposição. Não tem não, hein? Ouvinte, não tem. Para dizer isso, eu desafio um que diga. Vão enfiar a viola no saco. Não vão falar, não. Macho para dizer isso, mas não tem. Não tem mesmo. E o Lula tem, pô, realmente... Ah, é o nordestino, né, cara? De Garanhuns. Foi lá, presidente Lula, que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Ele foi lá, só um minutinho, André, só um minutinho. Puxa, por gentileza. Só um minutinho. É porque isso aí, sabe, isso aí a gente pensa, não tem mesmo, não tem, não tem, porque eu não ouvi. Eu não ouvi de nenhum outro, PSTU, pessoal, nem lado nenhum. Quando Lula foi, disse: são nazistas que fazem um discurso contra vocês. E o Lula é que virou isso em Pernambuco. Foi o Lula que virou isso. E, aliás, o lema do Lula foi o seguinte: Pernambuco não tem dono. Foi o que ele disse lá. E, porque são poucos que vão para um palanque. Aí sabe, o André, que realmente mobiliza a massa. Que realmente tem a roupa rasgada, não é? Porque sabe que tem identificação. O presidente Lula tem identificação com a região. É da área, né? Foi um discurso. É do ramo. É do ramo da política real. Não é assim aquela esquerda aristocrática. Entendeu? Tal, da champanhota, de Ipanema, do posto 9, 10. Não, não. É do enfrentamento. Não é? Que a revista Veja, dramaticamente, tenho que dizer isso. Não há tempo de discutir isso, eu quero ouvir, André. O marco regulatório. Vamos ver como é que a esquerda vai se comportar em relação ao marco regulatório das comunicações. Não é mais possível que a gente tenha uma imprensa arrivista, violenta, difamatória, que não dá direito de resposta na véspera. Golpista! São golpistas! Eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando o programa, que nós estamos aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Tema Livre, hoje debatendo esse movimento antinordestino que surgiu em função dos resultados das urnas do último domingo, com a participação do historiador Oswaldo Montel, que você acabou de ouvir aí, o poeta Luiz Turiba, jornalista também, e o advogado André Barros, que foi candidato nas últimas eleições pelo PSOL. E o Turiba queria falar alguma coisa? Diga aí, Turiba. Aproveitando o vácuo da fala do professor, a minha principal reflexão pós-eleição, e ontem eu escrevi um artigo, e vamos ver onde que sai esse artigo, eu escrevi sobre o eleitor desconstruído. Eu acho que essa eleição teve uma característica, e eu digo nesse artigo que a ficha ainda não caiu. E eu digo mais, eu digo que a história ainda não foi, a história dessa eleição, e Oswaldo sabe disso, quer dizer, os ensinamentos dessa eleição, eles ainda demorarão um pouco para serem digeridos, para serem... Há ainda, e a gente sente em cada fala, em cada... Né, ainda o vácuo da emoção e de uma dinâmica, de uma dialética completamente histórica mesmo, o que aconteceu. Desde a queda do avião, desde a formação dos partidos, desde a questão do poder, a questão da discussão da alternância do poder, eu acho que... E da maneira como ambas as candidaturas majoritárias se colocaram à tática da desconstrução. Uhum. E, de certa forma, nós, eleitores, também fomos desconstruídos juntos com esse processo. Né? E aí vamos agora reconstruir, vamos repensar tudo de uma certa maneira. A fala do Lula em Pernambuco, que foi uma fala que na interpretação de muita gente, muito forte, muito, e que virou, digamos, pode ter virado, porque as pesquisas davam, né, um número maior de votos e enfim, Pernambuco tinha um governador que eles tinham respeito, sim. Entendeu? E a Marina não conseguiu transferir. Aliás, não foi só em Pernambuco. Eu fui um marinista. Eu busquei uma alternativa. Eu não dei o meu voto ao PT. E depois eu dei o meu voto a Dilma. Eu não acompanhei o voto da Marina. Eu não acompanhei, né? Turiba, eu acho importante dizer o seguinte, esse discurso da desigualdade regional, ele, materialmente, ele não existe. Por quê? Porque no Nordeste, também existe uma elite no Nordeste. Também existe uma elite no Nordeste. Inclusive, no Maranhão, a família Sarney perdeu no primeiro turno para o PCdoB. Então, existe uma elite também no Nordeste, que é a mesma elite do Sudeste, que é a mesma elite do Sul, que é a mesma elite que construiu esse país profundamente desigual. Então, o que me preocupa, e acho importante esse debate aqui, é o seguinte: o que me preocupa é a mídia oficial de mercado, numa postura irresponsável, dar uma dimensão a isso que aconteceu, que vem acontecendo na internet, que é, obviamente, preocupante, que é um discurso preconceituoso, discriminatório, mas ela tenta colocar isso de uma forma nacional, dizendo que há uma instabilidade política. Eu não vejo instabilidade política nenhuma, eu vejo uma total estabilidade política. É, terminou a eleição, inclusive o candidato Aécio Neves ligou para a presidente, claro, reeleita, a presidenta Dilma Rousseff, parabenizando. Quer dizer, não há nenhuma instabilidade política. Nós tivemos uma eleição em dois turnos, que é previsto na Constituição, isso é muito forte. Para o segundo turno vão os dois mais votados e a presidente foi reeleita. Não há nenhuma instabilidade política. Perfeito. Tenta agora, a mídia oficial de mercado, tenta colocar um mapa como se fosse o Sul contra o Nordeste, um discurso que não tem mais cabimento. Essa mídia tem que ser denunciada, porque não existe, esse discurso não tem cabimento, não há instabilidade nenhuma. O que nós temos o que tem a acontecer no Brasil é a redução dessa brutal desigualdade social e regional que continua a existir. O discurso do Lula não teria materialidade nenhuma se ele não tivesse realizado um programa chamado Bolsa Família. Ele não teria... Agora, tanto o governo quanto a oposição, os dois devem prestar atenção. Porque muita gente votou no Aécio, não por questões discriminatórias, nada disso, porque queriam uma mudança, porque não estão satisfeitas com o governo atual. Então, o governo atual também tem que ter responsabilidade e ouvir as ruas. Porque, por exemplo, essa votação, esse grande número de abstenção, voto nulo e voto em branco, esse pessoal está votando contra essa forma de fazer política, onde o mercado compra as licitações públicas. Por exemplo, até agora a polícia poderia saber agora em quem o mercado colocou dinheiro na campanha eleitoral de todos os candidatos, para inclusive aproveitar isso para fazer uma investigação. Por quê? Porque são esses mercados que tomam conta, através de seus cartéis, das licitações públicas de todo o país. E a prova concreta, inclusive, é o financiamento dessas empresas às campanhas eleitorais. Então, terminando, as pessoas não estão satisfeitas com essa forma de fazer política. E não há essa bipolaridade que eles querem criar no Brasil, não. Existe sim um movimento contra essa forma de fazer política, e todos eles têm que prestar atenção, até por respeito e responsabilidade em relação à democracia no Brasil. Queria aproveitar, Golo, e saudar, né, mais uma vez nossos amigos aqui de mesa, e lembrar que nos anos 60 houve luta de classes no Brasil. Pô. Houve um presidente da República constitucionalmente eleito, João Belchior Marques Goulart, que foi derrubado porque queria reformas profundas nesse país. Foi derrubado. Foi derrubado por uma luta de classes. E nós vimos, nessa eleição, também uma luta de classes. A manipulação de segmentos, como disse muito bem o André, da mídia, da grande mídia, manipulação de corações e mentes. Eu não sei até que ponto as manifestações do ano passado têm essa validade toda. Não sei, eu não sei. Elas foram caindo numa curva assintótica, desabando. Começou lá naquele milhão e tal. Nas diretas eu estava lá, deu mais de 1,5 milhão. Foi caindo, não chegou a 300. Foi caindo. A Dilma tinha uma popularidade antes das manifestações, 2 meses antes, de mais de 70%, entre bom e ótimo. Depois foi caindo. Eu faço perguntas a você, eleitor, e a você, ouvinte, agora. Até que ponto essas manifestações não serviram mais para tirar a Dilma do poder do que propriamente para falar de uma nova política? Que nova política é essa? Mas isso se materializa no quê? Qual é o projeto, pô? Não tem projeto nenhum. Qual é a proposta? Qual é a agenda? Você sabe, o eleitor, que não tem agenda. Não há agenda. Então, assim, eu vi agenda no Jango. Eu vejo agenda nesse governo. Mutatis mutandis, é claro, levando-se em consideração o programa de Jango, que era de uma reforma de base estrutural muito mais profunda, da reforma agrária, da reforma tributária, taxação das grandes fortunas, reforma universitária importantíssima, E eu sou professor há 30 anos. 30 anos de sala de aula. E nesse tempo eu vejo a necessidade cada vez maior da gente dar aos estudantes voz, né? Eles estão muito perdidos. Porque sair pela rua fora, isso aí pode ser... Ué, isso não sei no que... Isso aí pode ser canalizado para um lado, para o outro. Então, eu quero chamar atenção, né, para esse aspecto, né, que a nova política, ela, eu acho, humildemente, precisa ser materializada numa agenda. Senão as pessoas ficam falando em novo e veem o Aécio como novo. Aí, realmente... E vem o que é triste, eu vejo até com certa piedade, sabe? Um pouco de piedade, eu até vejo com certa pena, sabe? E vem o Alckmin como novo. Olha, não sei não, viu? Mas como disse o Lula em Pernambuco, de repente vem o Hitler como novo. Ué, e ele, aliás, o Hitler foi novo. Ué, o combate... Ué, o combate à inflação... Vem cá, vem não, cá. Mas o eleitor, o combate à inflação, que foi tão colocado até pela oposição de esquerda, o combate à inflação foi o combate do nazismo. Novo. Foi o combate do nazismo. Ué, o Hitler não queria isso? Combater a inflação? E, aliás, ele zerou a inflação. É verdade. Ela chegou na Alemanha, em 29, a 36.000%. Isso é a deterioração completa de uma moeda. O ministro da economia, do presidente do Reichsbank, do Banco Central Alemão, era um banqueiro chamado Dilma Schacht. Professor Oswaldo. É, então, assim, o novo permite, pode ser o Hitler, né? Permite falar aqui do novo. É, e como historiador, há de ter uma olhada para o cenário que se criou. Então, vamos, a nossa discussão começou com a questão do Nordeste. Eu acho que nós passamos bem mostrando que sem o Nordeste, essa foi repudiado aqui por todo mundo. Quer dizer, sem o Nordeste o Brasil não seria o que é o Brasil. De jeito nenhum. Porque o Nordeste existe como força cultural, como força formadora da nação brasileira. Olha o Glauber aí, né? Em tudo quanto é lugar. A gente poderia ir citando aqui no meu espaço de trabalho, que é o espaço da poética e tudo. A poesia moderna não existiria sem João Cabral de Melo Neto, sem Manuel Bandeira, que foi o mestre de todos nós, mais recentemente Torquato Neto, sem toda a força do tropicalismo da Bahia e tudo isso. Mas começamos a falar do novo. E eu acho que sim, há uma coisa nova que, até porque 52% a 48,5%, 51% e tal, a 48%, já é uma coisa nova. É preciso ser alerta a isso. Isso é, criou-se, criou-se uma agenda nova, uma nova forma de ver a política no Brasil. Eu acho que talvez o PT nunca tenha tido uma oposição tão forte. E aí sim, essa oposição ela começa a se manifestar, ela começa a botar, a direita colocou as mãos, botou a mãozinha para fora, quer dizer, começou a São Paulo especialmente. Eu vi outro dia um filme onde vi coisas que eu achava que não existia mais, TFP, Comitê de Caça aos Comunistas, que existia no meu tempo de movimento estudantil, aquele pessoal que invadiu o Roda Viva do Chico Buarque, isto lá em 1969, estão novamente na rua, estão se assanharam, estão mobilizados. Agora, também também à esquerda do PT, surge uma força nova. O que, que foi essa força do PSOL aqui no Rio de Janeiro? É alguma coisa nova, é uma agenda nova que começa a surgir na política brasileira. Ontem eu li um artigo do Frei Beto, no Globo. Foi no Globo que eu li, não é? Onde ele fala sobre isso. O PT tem que pensar numa nova forma de governar, de buscar suas origens, claro, que se distanciou bastante. Eu queria fazer uma observação rápida aqui, é o seguinte, dentro do que o Turiba está falando, parece que pela primeira vez nós temos uma divisão muito clara do eleitorado, e não só uma divisão em dois, mas nós temos aí uma abstenção muito elevada que mostra a insatisfação diante dessa política representativa, que, aliás, era o que estava sendo questionado nas ruas em 2013. Em junho de 2013, a política representativa que repudiou a presença de bandeiras de partidos, de políticos naquelas manifestações. Juntamente com isso, esse sentimento antinordestino, me parece que, na verdade, ele é uma resposta, como diz o Turiba, botando as manguinhas de fora, à direita, começa a orquestrar dentro dessa divisão que está havendo, como ela sempre faz, como ela sempre se aproveita da ensancha oportunosa, ela entra nesse ambiente para tumultuar e para criar o problema. Até porque Dilma é mineira, não é nordestina, o nordestino era o Lula, e no tempo do Lula não se falou nisso. Não é? O Lula é que levou adiante as políticas que melhoraram a situação no Nordeste, mas não se falou nisso. Aí quando Dilma, que é uma mineira, que militou no Rio Grande do Sul e que foi para Brasília, onde fez a vida política dela em Brasília, ela é um fruto de Brasília, tanto quanto o Hollenberg nesse aspecto. Ela é de Brasília e não é de Minas nem do Rio Grande do Sul. Essa coisa eu acho que é o cenário novo. Fala, André. Golo, é o seguinte, eu estou muito preocupado com um tipo de discurso que, na realidade, é o seguinte, eles querem juntar, querem dizer que há uma instabilidade econômica, há uma instabilidade no país institucional, porque há uma bipolaridade entre os tucanos e o PT, entre o azul e o vermelho, e eles começam a falar muito das manifestações de junho, querendo, obviamente, se aproveitar das manifestações, como aconteceu durante as manifestações, onde a mídia tentou, inclusive, pautar as manifestações. Então, de um lado, a direita tenta ir nessa onda para querer transformar essa manifestação. Tentou-se até ontem fazer a manifestação pedindo impeachment da Dilma. Foram 30 pessoas. Ridículo. E o PT... Também o PT não reconhece que não fez não se adiantou na reforma agrária. O PT não reconhece que investiu no agronegócio na região centro-oeste. O agronegócio, inclusive, não votou no PT, não votou na Dilma. O PT não reconhece... E nem os índios, não reconhece que foram prejudicados pelo agronegócio. As violações dos direitos humanos realizadas contra os índios. Não reconhece aqui no Rio de Janeiro... O atual governador eleito, que teve menos votos que a abstenção nulo em branco, disse que o programa mãe dele é a UPP. As manifestações querem melhoria na saúde, melhoria no transporte. Ela atacou essa mídia oficial de mercado, né? A verdade é dura, né? A Rede Globo apoiou a ditadura. Então, ela foi. As manifestações. Quem fizer uma interpretação de que. Se a esquerda fizer uma interpretação que a manifestação é de direita, vai perder o bonde da história. E se a direita quiser usar as manifestações para criar um movimento de direita, também vai perder o bonde da história. Porque o Brasil. Essa dicotomia que eles querem estabelecer entre. E já hoje já estão lançando o candidato do PSDB para a próxima eleição presidencial, dizendo que os quatro estão se assanhando aí, querendo fazer uma bipolaridade do Brasil entre o PSDB e o PT, eles não estão lendo, não estão percebendo o que a nova geração brasileira quer. Ela quer. Distribuição de renda, quer uma mídia decente, quer. Obviamente ninguém tem a ilusão vamos querer o capitalismo honesto, né? Porque isso não existe, né? Agora, ela quer, obviamente, ela é anticapitalista, ela é antiproibicionista e a esquerda tem que olhar com carinho. Agora, as vozes da rua. Esse descolamento da vida política, inclusive das candidaturas do Aécio e da Dilma, da realidade da sociedade, parece flagrante nesse episódio que o André lembrou do Pezão, dizendo que o projeto mãe dele é o PP, e da Dilma também, num dos debates, respondendo a alguma intervenção, falando da presença do Exército na Maré, como se fosse uma coisa positiva, como uma coisa construtiva. coletiva como uma coisa que assegura a tranquilidade. Isso me causou uma estranheza muito grande, porque veio da Dilma, que foi pendurada no pau de arara. Veio da Dilma, que sofreu choque. Veio da Dilma, que sabe que isso não é a solução. Então, essa coisa, até que ponto o establishment consegue moldar de tal forma que só cria monstro e você não vai ter uma saída. Você que é historiador, Oswaldo, como é que é a saída para isso aí? A bipolaridade já é falsa, como o André acabou de enfatizar. O Turiba acabou de mostrar também que o Nordeste é mais o Brasil do que o Sul e o Sudeste. E todo apoio ao Museu da Maré, Uhum. Lá na Maré, que está sendo despejado o Museu da Maré. A Maré, quem for na Maré, é uma vergonha. É o exército inteiro lá dentro da Maré. Você tem medo de entrar na Maré pelo exército. Inteiro lá na Maré. E tem também o exército em terras indígenas, no sul da Bahia. Também indefinidamente. Em nome de quê? De proteger o agronegócio. Isso também é uma questão que o Anapuaca Tupinambá falou muito aqui no programa sobre essa questão, que está até hoje sem solução. O Marcelo Zelic também, que é da luta indígena, também falou sobre isso. Eu queria que você amarrasse esse final do programa, porque nós estamos caminhando já para o fim. É o teu negócio. Não adianta a gente tentar também fazer uma demonização ou outra, de um lado ou do outro. Sem ser a análise da esquerda ou da direita em relação às manifestações. Tem que ser mais analítico e olhar o que aconteceu e as forças políticas que agiram, né? Porque pedir mais coisas pode ser pedir mais capitalismo. Pode ser keynesianismo. E não é problema ser keynesiano, não. Não é nenhum problema defender o Keynes, defender a economia liberal, uma economia liberal ética, como os ingleses diziam. Não é problema, não. São liberais. Se não honesta, pelo menos ética. Exatamente. Mas eu não... Mais saúde, André. Né, Turiba? Mais saúde, mais educação. Olha só. Mais. Mais é capital. Mais, não é menos. Então, eu quero vir melhor. Eu não vi, por exemplo, realmente, isso foi muito pouco. É uma reivindicação em torno da reforma política, de alguns segmentos, mas muito, muito atrofiada. E a presidenta, logo no discurso após a eleição, chamou atenção. Isso é muito importante. Foi um discurso muito, muito avançado, né, Turiba? A gente falava sobre isso. E você concordava comigo, que ela disse logo, olha, reforma política já, constituinte exclusiva, é fundamental, com um projeto constituinte exclusivo. Né? Que, aliás, está no programa da Dilma, é só ler, está lá. Né? Então, assim, esse problema assim, de ouvir as ruas, é ouvir as ruas, mas com os ouvidos atentos. Quer dizer, que são muitas vozes, como eu vi, por exemplo, professores, colegas meus da UFRJ, dizendo, nossa, eu vi alunos meus com a suástica tatuada na palma da mão. Então vamos com calma, com entusiasmo em relação a isso, que só caiu depois a tendência a essas vozes. Foi importante, 20 centavos e tal, depois aumentou, depois diminuiu, né? Eu vejo isso tudo, sabe, Ogolo, com uma certa frieza também em relação a isso, sabe? Então, assim, eu acho que tem razão, André, tem que o PSDB pensar, o PSDB também tem que pensar. Será que ele quer essa militância criptofascista? É. Será que é isso que Fernando Henrique Cardoso, um homem que lutou pela anistia? Henrique Cardoso, um homem que lutou pela anistia, pô, que abraçou o Lula em vários momentos, não é? A transição democrática brasileira, será que é isso? Duvido que o Fernando Henrique queira isso. Aliás, o Fernando Henrique fez um depoimento muito interessante. Falou, que debate nada, e o véspera da eleição, que debate nada, eu tô preocupado com essa rede social, todo mundo diz o que pensa. O que é que isso vai dar? Sou o Fernando Henrique. Então, assim, olha só, uma frase dele muito curiosa. E que debate nada, pô? Tô preocupado com essa rede social, cada um diz uma maluquice. As frases do Fernando Henrique, muito interessante. Então, assim, eu não poderia deixar de registrar, né? E, assim, olha só, Olo, pra concluir, assim, desculpa que me estender um pouquinho, que o Nordeste brasileiro é a nossa redenção, cara, né? É onde os pobres desse país, né? Porque é onde está a solidariedade. Solidariedade está nos pobres. Vocês já viram o rico solidário? Nunca. Rico só casa com pobre, sabe onde, gente? Na novela da Globo. O único lugar onde rico casa com pobre é na novela. O único lugar. Não tem isso, não é? O pobre casa com o pobre mesmo. Então, para concluir, diz o seguinte, nordestinos, né? do mundo inteiro, univos, né? Eu diria, né? Marxianamente, nordestino do mundo inteiro, univos. Essa vai pro Face. Essa vai pro Face. Um minuto pra você, Turiba, agora. Um minuto. Olha só. Desculpa aqui. Obrigado, Turiba. Obrigado, André. Obrigado, Golo, pela oportunidade. Golo, despedindo aqui, eu vou prestar uma homenagem a todos os nordestinos, uma homenagem particular ao André, que é imperiano, me lembrando de um samba. Nordeste, o sonho de toda a gente, o império está presente para se manifestar. Lembra desse samba? Roberto Ribeiro e Jorge lindíssimo, Lucas, lindíssimo. Roberto, é o seguinte, é samba demais. Isso é só o início de uma grande pauta que eu acho que está em questão. A ficha ainda está caindo para cada tá um caindo, de nós. Você tem toda a razão. Está difícil esse negócio, né? Nós ainda estamos nos reconstruindo como eleitores e como pensadores, ainda estamos no calor. Foi uma lição de democracia e uma lição espetacular que o Brasil viveu, entendeu? E viva o Nordeste. Legal. André Barros, você agora, um minuto para encerrar. Bom, terminar aqui com o Turiba citando um samba do Roberto Ribeiro e do Jorge Lucas, do Império Serrano. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, Golo. Só agradecer o seu convite e dizer que esse assunto é um assunto que tem muito o que conversar, né? Aliás, até sobre o processo, a gente não falou, mas sobre o processo de embranquecimento que viveu o Brasil. Então, esse assunto é um assunto muito profundo, importantíssimo, mas a gente tem que denunciar como ele vem sendo tratado de forma discriminatória e preconceituosa. Golo, só para encerrar mesmo, eu proponho que a gente saia daqui e vá comer um sarapatel na feira em São Cristóvão. Tá vendo? Na feira eu vou lá. Questão de ordem nordestina legítima. Dançar um forró e comer sarapatel. Obrigado, gente, Golo. Olha, quero agradecer a você, Golo, agradecer o Oswaldo Monteal, que foi o autor da pauta desse Bela programa, pauta. Da ideia desse programa. Ao Luiz Turiba, nosso poeta e jornalista, colega de décadas e décadas de militância em Brasília também. Ao André Barros, companheiro novo e valoroso aqui. Parabéns, do Tema Livre. E que sempre que vem aqui lembra a origem, o pai dele aqui sentado no microfone da Rádio Nacional e os fuzileiros navais entrando pelas portas da Rádio Nacional em abril de 1964. Gente, para você que acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, um ótimo dia. Amanhã às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.